sable, balançable. Também já teve a vossa idade. Foi um avô cantigas. Quem é que topa a vossa habilidade? É um avô cantigas. Quem é que pisca o olho à novidade? É um avô cantigas. E por isso alinho e não engalinho com as vossas maroteiras. Até gosto delas, calmo-me por elas, dou a mão às brincadeiras. Eu sou um avô cantigas. Todas as crianças são minhas amigas. Sou um avô cantigas. Rapazes e raparigas, eu sou um avô cantigas. Todas as crianças são minhas amigas. Sou um avô cantigas. E eu cá não sou de intrigas. Quem é que também espreitou a fechadura? Foi um avô cantigas. E apanhou tal tal por tamanha diabrura? Foi um avô cantigas. Quem é que vos atura e nunca satura? É um avô cantigas. Ai que maravilha, a nossa família sempre bem organizada. Anda pela vida muito divertida e não deixa escapar nada. Eu sou um avô cantigas. Todas as crianças são minhas amigas. Sou um avô cantigas. Rapazes e raparigas, são minhas amigas. Sou a Bocantinhas e eu cá não sou de intrigas. Eu sou a Bocantinhas, todas as crianças são minhas amigas. Sou a Bocantinhas, rapazes e raparinhas. Eu sou a Bocantinhas, todas as crianças são minhas amigas. Sou a Bocantinhas e eu cá não sou de intrigas. Eu sou a tua cor. Mas não chegaste e o nosso amor morreu.